Muito bem. O que que nós falamos ontem à noite e hoje de manhã? Qual foi o assunto de ontem à noite e hoje de manhã? Identidade e missão. E o que é que os irmãos ouviram? O que foi que você ouviu em relação à identidade e missão? Vem vocês dois aqui. Vem. Vem. Tá, ele perguntou o que é que ele falou ontem à noite e o que nós ouvimos é que a nossa missão ela está relacionada à nossa identidade, assim como a nossa identidade está relacionada à nossa missão. Por isso nós precisamos conhecer a nossa identidade para que possamos saber qual é a missão que temos a cumprir. Foi lido um texto de Mateus 1, 21, se eu não me engano, né? Que fala que o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nesse versículo tem a identidade de Jesus e a missão dele. E essa identidade não é somente a identidade de Jesus, é a identidade do novo homem em Cristo, né? Então, nós como igreja temos um chamado individual, uma identidade individual, missão individual e também a identidade como congregação, como igreja. E na cidade, se a nossa identidade ela não for junto com a identidade da igreja na cidade, né? Então a nossa existência é como se fosse uma afronta, porque nós existimos na cidade para que a gente possa ajudar os outros irmãos. Então Deus nos chamou, nos deu essa identidade de corpo de Cristo, de uma parte da igreja aqui, para que nós possamos colaborar com a igreja na cidade. Se não há esse desejo no nosso coração de saber nossa identidade e de realizar nossa missão, então é como se nossa existência fosse uma afronta, né? Os irmãos entenderam isso que ele falou? Entenderam ou não? O que eu comentei é o seguinte, que assim como cada um de nós tem uma identidade e uma missão, cada congregação na cidade tem uma identidade e uma missão em relação à igreja na cidade. Então, se nós como congregação não temos clareza do nosso papel em relação à igreja de Deus na cidade, a nossa existência é divisão. A nossa existência é uma afronta contra a igreja. Então nós precisamos saber qual é o nosso papel em relação à igreja de Deus na cidade. Uma outra coisa que Jamei falou hoje pela manhã que foi muito forte para mim é que se aquilo que nós estamos fazendo a nível de atividades na igreja ela não está produzindo salvação, então nós precisamos abandonar tudo que estamos fazendo e procurar o que é que a gente precisa fazer que venha produzir salvação. Isso para mim foi muito forte. Eu vou voltar para casa para orar e pensar. Muito bom. Você seria capaz de, assim, em poucas palavras, descrever a sua identidade em Deus? Em poucas palavras, assim, dizem, assim, eu sou isso. Esse é o meu papel. Esse é o meu chamado. Você é capaz de fazer isso? Porque se você não for capaz de fazer isso, também você não será capaz de dizer o que é que você faz. As duas coisas mais importantes de um currículo é o que eu sou e o que eu faço. Sim ou não? Então, se você não é capaz de descrever quem você é e o que você faz, você está travado na vida. Então eu quero desafiar você agora, assim, em alguns minutinhos aí, você pensar e dizer assim, eu sou isso, Deus me falou isso, Deus me chamou para isso. Pode ser? Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado. Eu sou isso. E sou chamado para fazer isso. E se for marido e mulher, melhor ainda. Porque a mulher pode falar assim, não, bem, você está enganado. Pode falar. Eu pedi aos irmãos que nas reuniões de presbitério, nas reuniões de obreiros, que a gente tem esse tempo para falar um do outro. Mas não falar um do outro para outro. Mas falar um do outro para o outro. E o outro fala para o um. Tá bom a gente falar, olha, eu penso de você isso. Isso vai ajudando a gente a definir. Eu comentei com os irmãos que quando Moisés pergunta ao Senhor quem lhe havia enviado, se o povo perguntasse, quem foi que enviou você para essa obra, e Moisés responderia o quê? Eu sou. Eu sou. Deus age em cima da identidade dele. E Jesus age em cima da sua própria identidade. Quando Paulo escreve as cartas, todas elas, menos as duas cartas aos Tessalonicenses, Paulo sempre começa falando quem ele era. Sempre. Paulo, servo do Senhor Jesus, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo, chamado para isso, Paulo, apóstolo segundo a fé dos santos. Todos os versículos primeiros, ou todos os primeiros versículos das cartas de Paulo, menos as duas cartas aos Tessalonicenses, sempre começa da mesma forma. Então ele baseia toda a sua carta naquilo que é a sua identidade. Isso é bom para ele e bom para as pessoas que recebiam suas cartas e recebiam seus ministérios. É importante conhecer meu ministério. E também é importante conhecer os ministérios dos irmãos, porque aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, recebe os benefícios do ministério profético. Se eu recebo um irmão no caráter de pastor, sabendo que ele é um pastor, eu recebo a graça decorrente desse ministério. Então a identificação dos ministérios faz bem para nós que ministramos e para aqueles que recebem a nossa ministração. Paulo trabalhava muito com isso, o reconhecimento dos santos. O Senhor trabalhou sobre isso na vida de Samuel. As palavras de Samuel não caíam por terra, Deus confirmava e o Senhor disse que Samuel ia crescendo dia a dia, diante de Deus e diante das pessoas. Então as pessoas iam reconhecendo o ministério. Então nós precisamos disso. Uma coisa que nos ajuda muito é contar com um apoio, com uma cobertura, com um pastoreamento muito efetivo, muito de perto, das pessoas que cuidam de nós, para nos ajudar a descobrir, a discernir o nosso ministério. Os nossos pastores, aqueles que andam conosco, aqueles que cuidam da nossa vida. Nós precisamos chegar muito perto deles e pedir que eles nos ajudem a que identifiquemos o nosso ministério. E nós que cuidamos, nós que fazemos discípulos, devemos também estar sempre atentos para descobrir o chamado da pessoa que está conosco e trabalhar com essas pessoas para que elas cumpram o seu chamado. Eu já falei sobre isso com vocês e falo mais uma vez que uma das orações mais efetivas, uma das orações mais eficientes, mais claras, mais sábias que eu conheço nessa área de pastoreamento é a oração de Manoá, o pai de Sansão, quando ele chega para o Senhor e fala para a mulher que quando o homem voltasse, ou seja, o anjo voltasse, que ele queria conversar com o anjo para que o anjo dissesse qual seria o serviço e o estilo de vida daquele menino. E o menino nem tinha nascido ainda. Por que que ele precisava saber o estilo de vida ou o serviço daquele menino? Para guiá-lo segundo o chamamento. Então a gente que cuida de pessoas, a gente tem que cuidar de uma maneira integral. O que eu quero dizer com isso? O cuidado de uma pessoa não significa só preparar a pessoa para ir para o céu. Fazer a pessoa ficar santinha, bonitinha, o marido um bom marido, a mulher uma boa esposa, os filhos bons filhos, para esperar até ir para o céu. Não, amados. Existem obras que Deus determinou para nós, para que andássemos nelas, antes da fundação dos tempos. Existem obras, existe um ministério, existe um chamado para cada um de nós. Então, quando uma pessoa se converte, ela se converte para servir ao Senhor. Amém? Ela se converte para servir a Deus. E eu, como pastor dessa pessoa, tenho que estar atento para Deus falar comigo qual o serviço e qual o estilo de vida desse menino ou dessa menina que está nascendo, para eu poder ajudar essa pessoa a chegar no seu ministério e servir a Deus. Então, o discipulado inclui a descoberta do ministério das pessoas. O discipulado inclui levar a pessoa a cumprir o seu chamado, a cumprir o seu papel. Então, nós precisamos fazer igual Jesus. Passar tempo de oração para Deus nos revelar qual o chamado da pessoa de quem estamos cuidando. Amém? Você tem feito isso, não? Tem feito isso? Puxa vida. Agora, quem vai fazer isso? Me anima aí, vai. Isso. Porque a gente fica preparando a pessoa para quê? Só para ser boazinha? Para esperar o próximo trem para ir para o céu? É isso mesmo, amados? As pessoas não têm um chamado, as pessoas não têm um ministério, as pessoas não têm uma vocação? E não somos nós que devemos guiar essas pessoas? Não é esse o nosso trabalho, preparar os santos para o desempenho do seu serviço? Não é esse o nosso trabalho? E quem deve saber primeiro? Quem cuida. Depois quem é cuidado e depois as pessoas que vão receber o ministério dessa pessoa. Essa é uma constante na palavra. Essa é alguma coisa que acontece muitas vezes. Deus fala primeiro para quem cuida, depois para quem é cuidado e depois para as pessoas que vão receber o ministério. É essa sequência. Primeiro Deus fala para o discipulador, deixa eu usar esses nomes aqui, tá? Primeiro Deus fala para o discipulador, depois Deus fala para o discípulo, depois fala para as pessoas que vão receber o ministério desse discípulo. Você pode pensar em Moisés, quando Deus fala com Moisés, que vai levantar outro profeta semelhante a ele, estava falando de quem? De Josué. Vou levantar, você vai levantar quem, Senhor? Aquele menino ali, pega e leva com você. E Josué grudou em Moisés e não se apartava de Moisés. Ele só se apartava de Moisés quando Moisés subia na tenda da congregação, que Moisés ia embora e Josué ficava. Esse era o único momento que Josué se apartava de Moisés. Mais tarde você vai ver Eliseu sendo cuidado por Elias, e Deus falou para Elias primeiro, antes de falar com Eliseu, depois o ministério de Eliseu é confirmado diante do povo. Você vai ver Deus falando para Eli, depois fala para Samuel, depois fala para o povo. Deus falando para Samuel, depois fala para Davi, depois fala para o povo. Deus fala para Davi, depois fala para Salomão, depois fala para o povo. Essa é uma constante, amados. Essa é uma constante. Esse é o jeito de Deus. Então nós que nos dispomos a cuidar de pessoas, não nos conformemos só com a manutenção da vida da pessoa, uma vida boa, mais ou menos sem pecado, não nos conformemos com isso. O nosso trabalho é levar a pessoa a produzir, a servir, a cumprir o seu chamado. Amém? Então, nós temos mais trabalho pela frente aí, que é orar para Deus nos falar qual é o chamado das pessoas que estão conosco, pessoas de quem estamos cuidando. Bom, vamos caminhar um pouco. Existem duas áreas extremamente importantes que nós precisamos cuidar na vida da gente. É a área da intenção e da atitude. Intenção e atitude. Eu não vou tomar tempo de vocês aqui para mostrar na Bíblia como Deus trata dessas duas áreas. Mas depois vocês vão reparar na palavra como Deus trata dessas duas áreas da nossa vida. E no discipulado, nós temos que trabalhar nessas duas áreas na vida de uma pessoa. As suas intenções e as suas atitudes. Esse negócio é tão sério, que se nós quisermos compreender Romanos capítulo 8, verso 28 e verso 29, que a gente cita muito. Lembra de Romanos 8, 28 e 29? Vamos lembrar? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque as que de antemão conheceu também os predestinou para a imagem a fim de que ele, o primogênito, entre muitos irmãos. Amado, esse texto, ele é citado, nós cremos nele, é verdade. Mas quem aqui, quantos aqui, passaram por situações de perplexidade? Perplexidade é aquilo que não traz explicação em si, no fato. Você não vê uma razão concreta, você não percebe um lucro real, você não percebe um ensino claro, e você passa por aquilo, e você medita em Romanos 8, 28, 29, aí você fala, Deus, e quantos aqui já passaram por isso? Como é que faz? Mas como a gente é bonzinho, a gente não faz pergunta a Deus. Tá bom, Deus, eu não vou perguntar nada, fica por isso mesmo. Um dia eu pergunto. Eu compreendo, amados, que o segredo para esses dois textos, para esses dois versículos, o segredo está no versículo 27. Para mim, a chave está escondida no versículo 27. Romanos 8, 27. Como eu gosto de dizer, os mistérios de Deus estão claramente ocultos na palavra. E esse é mais um dos mistérios de Deus claramente ocultos na palavra. Verso 27 diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amados, como esse versículo trouxe paz ao meu coração. Como esse versículo trouxe paz. Amados, eu creio, absolutamente, eu creio de todo meu coração em Romanos 8, 28 e 29, e eu creio que o versículo 29, principalmente, é assim, o cume, o ápice, o ponto mais alto da carta de Paulo aos Romanos. Eu creio que Paulo vai construindo a sua carta até chegar no versículo 29 de Romanos 8. Do 29 em diante é o desdobramento. Então, o versículo 29 é assim, é o top, é o centro, a essência da carta. E eu creio nisso de todo o meu coração. Mas, diante de situações pelas quais eu passei, e que não traz explicações nelas, não vejo lucro naquilo, o que está patente diante de mim foram os prejuízos, eu falo, Deus, como é que fica isso? Todas as coisas cooperam, Senhor, eu não senti, eu não vi, eu não percebi nenhuma cooperação. Como é que fica? Então, meditando na palavra, eu descobri esse versículozinho, esse versinho escondido, a intenção de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não compreendo os caminhos do Senhor, mas eu sei qual é a intenção dele em relação à minha vida. Eu sei qual é a intenção dele. E a intenção de Deus para comigo é boa. É boa. E eu sei que Deus vai me fazer parecido com Jesus Cristo. Que um dia eu vou ver Jesus como ele é e eu serei como ele é. Essa é a intenção de Deus. A intenção de Deus é totalmente favorável a mim. Amém? Então eu parei de tentar entender os caminhos do Senhor. E confio totalmente na intenção dele. E o meu relacionamento com Deus, confesso a vocês, que melhorou muito. O dele comigo sempre foi bom, o meu com ele que não eram grandes coisas. E eu passei a confiar mais no Senhor. Eu falei, Deus, a tua intenção é boa. Amados, compreender a intenção descansar na intenção, confiar na intenção das pessoas, é alguma coisa muito básica para o nosso relacionamento. Porque se eu desconfiar da intenção da pessoa, não dá mais para andar com ela. Dá ou não? Porque a gente erra no relacionamento. A gente tromba, a gente fere, a gente magoa, a gente é ferido. Agora, se a gente crê que a gente é ferido, a pessoa me feriu, mas eu sei que a intenção dela é boa para comigo, a gente passa por cima dos erros. A gente passa por cima dos problemas, sim ou não? Eu sei que aqui hoje tem gente que tem mágoas, que tem mágoas. É que a pessoa chama de outro nome. A gente, na vida cristã, a gente aprendeu a mascarar e dar outros nomes para não ficar feio para a gente. Mas a gente não confia mais como confiava. Mas para um pouco e veja qual a intenção da pessoa. E se você tiver tranquilidade ou certeza em dizer que a intenção da pessoa é ruim, então, meu querido, não dá para andar com essa pessoa. Não dá para andar. Então, essa questão da intenção, ela é fundamental nos nossos relacionamentos. Sim ou não? É fundamental. Se eu acreditar na intenção da pessoa, eu vou dar crédito para ela errar. Não tem problema. A intenção dela é boa. Ela vai errar. Eu também erro. Mas eu preciso checar qual é a intenção do meu coração. A intenção fala da minha motivação pela qual eu faço as coisas. O que que me move? O que que eu espero? O que que eu busco? Isso fala de intenção. A outra coisa que Deus trabalha muito em minha vida é com minhas atitudes. Então eu preciso não somente ter uma atitude correta, como preciso ter uma intenção correta. Às vezes eu tenho uma intenção boa e uma atitude ruim. O que que é a atitude? A atitude é quando você pede ao seu filho, ou manda ao seu filho fazer alguma coisa, ele faz direitinho, mas faz de má vontade. Você entendeu ou não? Aí o filho pergunta, tá bom pai, tá bom mãe, o que é que você fala? Você fala que tá bom? Hã? Por que que tá mais ou menos? Porque a atitude foi ruim. A atitude foi ruim. A intenção fala da minha motivação de fazer as coisas. E a atitude fala de como eu faço as coisas. Então eu tenho que ter uma intenção correta e uma atitude correta. Porque são nessas áreas que Deus mais trabalha em nossas vidas. Amém? Com isso aqui, você vai perceber o tratamento de Deus com Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas, amados, honestamente, eu não pretendo, dia nenhum da minha vida, matar meu amigo para ficar com a mulher dele. Eu não pretendo fazer isso. Mas o que tocava no coração de Deus? É que Davi era um homem de intenção pura diante do Senhor. Uma atitude correta diante de Deus. Pecou, confessou. Essa era a atitude dele. Quando o profeta chega e fala assim, você, esse homem, o que ele faz? Atitude de arrependimento. Atitude de humilhação. E é isso que Deus quer da gente. Amém? Então, por favor, cuida dessas duas áreas. Cuida dessas duas coisas na sua vida. As suas intenções e as suas atitudes. Amém? E se você fizer isso, você também vai ajudar os seus discípulos fazendo a mesma coisa. Questionar as atitudes. Meu irmão, por que que você está fazendo isso? O que que você está querendo ganhar com isso? O que que você está querendo alcançar com isso? Você sabe que tem gente que prega evangelho porque quer ganhar projeção. Você sabe que tem gente que faz discípulo porque quer ganhar um nome. Fulano tem tantos discípulos. E fulano tem tantos filhos que geraram mais filhos, que geraram netos. Intenção ruim. Intenção ruim. Eu quero comentar com vocês, em outro momento a gente fala mais de intenção, mas eu quero comentar com vocês sobre três atitudes que nós precisamos ter. Três atitudes assim muito claras. Eu não estou dizendo que são só essas, mas essas três atitudes me chamaram a atenção. Três atitudes que nós precisamos ter como servos de Deus, como obreiros de Deus, como aqueles que cuidam da casa do Senhor. A primeira atitude é disponibilidade. Já conversamos sobre isso e eu quero fazer os irmãos lembrar disso. Disponibilidade. Disponibilidade é aquela atitude que me faz estar sempre pronto a atender o mandado do Senhor. Disponibilidade. Os irmãos sabem muito bem que existe uma diferença entre disposição e disponibilidade. Os irmãos sabem que há uma diferença. Disposição fala de uma intenção de coração onde você se coloca ao serviço do Senhor para o que Deus quiser. Isso fala de intenção. A disponibilidade fala de prontidão para fazer o que Deus quer que você faça agora. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos que quem tem disposição de largar tudo aqui e ir para a África, pregar o evangelho, para a Amazônia, para o interiorzão da Bahia, para o interiorzão de Minas, eu creio que 95,7% vai dizer assim, eu tenho disposição. Mas se eu perguntar quem amanhã de manhã vai pôr as malas no carro para ir para esse lugar? Isso é disponibilidade. Disposição é a intenção que eu tenho de servir a Deus onde Ele quiser. É a minha intenção. Disponibilidade é a prontidão para fazer isso agora. Eu percebo que o problema nosso na igreja, maiormente, não é uma questão de disposição, é uma questão de disponibilidade. E nesse século que nós estamos vivendo, aí das compras, das vendas, do casar e dar-se em casamento, a disponibilidade ficou mais complicada. Porque os carnês são cada vez mais grossos, né? Hoje não tem mais carnês, né? Mas as prestações são cada vez mais longas, de largos prazos, né? De longos prazos. E a gente fica preso a projetos naturais e a disponibilidade, então, não existe. Os nossos projetos tiram a nossa disponibilidade. Então, ainda que a gente tenha disposição, mas nos falta disponibilidade. E eu creio, amados, que nós precisamos viver num tempo que a igreja seja disponível ao Senhor. Amém? E olha, amados, Deus sabe como fazer isso. Deus sabe. A igreja de Jerusalém... Chegou um momento que Deus falou assim, agora vocês vão estar disponíveis. E a maneira que ele fez foi levantar uma perseguição e todo mundo ficou disponível. Esse casal que está lá em casa, eles são, como eu falei, tem muita possibilidade financeira, mas Deus falou com eles que eles têm que ter na vida só duas maletas. Ele com duas, ela com duas, né? A mulher sempre tem mais propriedade que os homens, né? Tem mais patrimônio, né? Mas Deus falou com eles. Então, assim, tudo que eles têm está naquelas maletas lá em casa. Está ali. Como é o nome disso? Disponibilidade. Então, eles passaram da disposição para a disponibilidade. E eu não conheço uma frase que expresse mais disponibilidade do que a frase, eis-me aqui. Algum dia na sua vida você já falou, eis-me aqui? Você sabe qual foi o problema? É que Deus o viu. Esse é o problema. Um dia eu estava no norte de Goiás, um sol maravilhoso, paisagem lindíssima, 20 a 30 centímetros de areia, quente, e eu com acordeão na cabeça de 120 baixos, com aquele estojo pesadíssimo, indo para uma aldeia e eu levando acordeão para o irmão tocar acordeão, 20 e poucos quilômetros de caminhada. E eu estava lamentando e murmurando, falei, Deus, essa irmã não podia tocar flauta? Essa irmã não podia tocar gaita? E acordeão. Aí eu falei, não, Deus, obrigado. Obrigado que ela não trouxe o piano de cauda dela. Tudo tem compensação, né? E eu estava ali me lamentando, né? Falei, meu Deus do céu, que coisa. Irmã trazer acordeão para esse fim de mundo. Que coisa. Aí Deus me fez lembrar de uma oração no monte. Estava no monte, lua assim saindo do horizonte, estrelas no céu, um clima maravilhoso. E eu cantava, onde quer que me mandares, irei. Deus falou, pois é, filho, eu vi e eu mandei. Você está aqui agora porque você cantou aquilo. Interessante que Deus cumpre a parte dele da nossa oração, né? Deus cumpre. Disponibilidade. Isso é refletido, isso é manifestado na frase quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Quantos já falaram isso aí? Eis-me aqui. Será que você pode renovar isso hoje? Eis-me aqui, Senhor. Estava com os jovens agora à tarde, falando para eles, despertamentos de liderança, como a gente pode estar atento ao chamado de Deus para fazer discípulos, né? E aí terminei a palavra e me veio um louvor antigo, diz mais ou menos assim, tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existem tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. É suor em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Deus escuta. A gente anda aí pelo mundo afora, e quando eu olho para vocês aqui, quanto potencial nessa sala. Quanto potencial nessa sala. quantas coisas, amados, vocês poderiam fazer aí por fora. Uma das crises da África não é falta de gente se convertendo. A igreja na China, o problema dela não é falta de gente se convertendo. Falta pastores. Pastores. E quando olho para vocês aqui, falo, Deus, é justo? É justo? É certo isso, Senhor? Então dá vontade de fazer igual meu pai na fé falava, que dá vontade de pôr um fio 480 volts assim nas cadeiras e ligar uma tomada para não faz ninguém aqui. Eu já comentei essas coisas com vocês, mas eu comecei a ver na Bíblia pessoas que falaram eis-me aqui. Algumas pessoas são muito fortes, têm essa experiência muito forte dessa disponibilidade. Em Gênesis 22, Deus fala para Abraão. Deus chama Abraão e Abraão diz o quê? Eis-me aqui. E qual é a palavra que Deus dá? Quero avisar os irmãos que em todos os lugares que as pessoas disseram eis-me aqui, em todas as situações que as pessoas disseram aqui, elas entraram num tremendo processo de sofrimento. Não entraram para uma vida confortável. É que a gente é romântico. A gente é romântico. A gente fala assim, eis-me aqui, e não calcula o que vai acontecer. Mas todos que falaram eis-me aqui, entraram em um processo de profunda tribulação, levados pelo Senhor. Com Abraão foi assim. Quando ele falou, eis-me aqui, o que foi que Deus falou com ele? Pega o teu filho, o único filho, o filho que tu amas, teu filho Isaac, e leva a caminho de 3 dias e me oferece teu filho. No meio do caminho, o menino dele fala, pai, e ele diz, eis-me aqui. Esse eis-me aqui de Abraão, no meio do caminho, dizia assim, filho, a mesma disposição que eu tive quando ouvi a voz de Deus, eu continuo tendo. Porque às vezes a gente fala eis-me aqui, no momento de comoção, no momento de emoção, e a gente fica com o coração assim, chocado e comovido, e a gente fala, Deus, eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui de Abraão, foi um eis-me aqui permanente, disponibilidade permanente. Chega no pé do monte, ele fala aos homens que o acompanhavam, que os acompanhavam, e diz assim, fiquem aqui, que nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Eu gosto dessa expressão dele, que homem de fé. Nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Ele sobe, e ali ele pega o feixe de lenha, coloca sobre Isaac e termina de subir o Monte Moriá. E lá em cima no Monte Moriá, ele põe a lenha, põe o menino agora em cima, e ele levanta o cutelo. E quando ele levanta o cutelo, o anjo chama o seu nome, o que, que ele diz? Eis-me aqui, isto é, a minha disposição e disponibilidade é a mesma. Desde o primeiro dia. Então era uma atitude de disponibilidade, não de um momento, era uma atitude constante na vida dele de disponibilidade. Um outro que fala eis-me aqui é Moisés. Você se lembra quando foi que Moisés falou eis-me aqui? Lembra não? Ele estava no deserto, pastoreando o rebanho do sogro, ele vê o nome lá, a sarça, que ardia e não se consumia, porque é um fenômeno no deserto, aquele arbusto queimar pelo calor do sol, é um fenômeno normal, só que era um graveto, era um arbusto muito seco, que queimava e virava cinza, só que aquele queimava e continuava queimando. Então, quando ele chega ali perto, Deus chama pelo nome. E o que que ele fala? Eis-me aqui. E o que que Deus fala para ele? Manda ele ir para a única terra do mundo onde ele não queria ir, que era o Egito. Então, eu quero só que você lembre disso. Que quando você fala, eis-me aqui, sua vida muda completamente. E não é pela coisa agradável, não. Não pense que a partir de agora você vai viajar de primeira classe. É o contrário. É o contrário. Um outro que fala isso é Isaías. Deus fala com ele, Isaías, ele fala, eis-me aqui. E ele primeiro tem uma constatação a respeito de si mesmo, quem ele era. E Deus fere a sua boca e manda ele pregar o evangelho no meio de um povo que aparentemente era seu amigo, mas se revela inimigo de Deus. Uma outra pessoa que diz, eis-me aqui, não usa exatamente essas palavras, mas tem essa atitude de disponibilidade, é uma menina dos seus 14, 15 anos, que se chama Maria. Ela diz, eis-me aqui. E o que é que Deus propõe para ela? Quer dizer, nem propõe, né? Fala assim, eu estou escolhendo você e você vai ter um filho. E qual a atitude dela? Eis-me aqui. O que é que significa uma moça ficar grávida naquela sociedade daquele tempo? O que é que significa, amados? Apedrejamento, vergonha, ser expulsa da família, ser mandada embora da família e, por fim, o apedrejamento. Então, quando ela fala, eis-me aqui, ela está disposta a sofrer toda a afronta, ela está disposta a sofrer toda a vergonha, mas ela diz, eis-me aqui. Amém? Graças a Deus, ela é casada com um homem a quem a Bíblia diz, de quem a Bíblia diz que era justo. E esse homem escuta uma notícia vinda da sua noiva, e essa menina chega para ele e fala, José, eu quero lhe dar uma notícia. E qual a notícia que essa menina dá para ele? Estou grávida. E é obra do Espírito Santo. Loucura, loucura, loucura. Uma virgem grávida em Israel, loucura. E esse homem tem uma atitude de eis-me aqui. O que que ele faz? Ele fala assim, eu vou fugir para dar impressão às pessoas que foi eu quem seduziu essa menina e abandonei. Eu vou levar o vexame. Essa é uma atitude de eis-me aqui. Eu vou levar o prejuízo. Mas Deus fala com ele, José, essa obra é minha. E o que que ele faz? Eis-me aqui, eu vou cuidar desse menino. Mas eu gosto de lembrar, amados, que existe um lado oculto dessa história que a gente não pensa muito, que é o seguinte fato. Um dia Deus olhou para nós do céu e Deus fez uma pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Jesus diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus desce da sua glória, se esvazia de todo o seu poder divino e resolve entrar no ventre de uma menina completamente inexperiente, o Criador se entregando ao cuidado da criatura. Essa é uma atitude de disponibilidade. E ele se entrega. Amados, esse é o padrão da igreja. Essa é uma atitude que nós precisamos cultivar. Total disponibilidade nas mãos do Senhor. Amém? Total disponibilidade. A segunda atitude que nós precisamos ter é uma atitude de dedicação. Nós precisamos ser dedicados. A palavra dedicação e a palavra consagração têm o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. Consagrar-se é tornar-se santo, tornar-se sagrado para uma causa. É dedicar-se completamente a uma causa, ou a Deus, ou a vidas. E a dedicação proposta na Bíblia é tempo integral, coração integral, visão integral para esse serviço, para essa consagração. Paulo descobriu isso e se entregou completamente, se deu completamente a isso. Amados, Deus não espera menos que isso de nós. Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos ter o mesmo sentimento. Os versículos anteriores, os 4 versículos anteriores, fala da nossa relação com irmãos, e se você analisar ali, está falando de dedicação à vida dos irmãos, de entrega aos irmãos, de não julgar, de não tratar os irmãos como inferiores, mas se entregar ao serviço dos irmãos. E aí no versículo 5, ele assim, tem depois. Esse pois está fazendo referência aos 4 versículos anteriores. E ele toma o padrão de Jesus para mostrar como deve viver um cristão. O esvaziamento, o grau de entrega, o grau de dedicação. E ele descreve o que Jesus Cristo fez. Porque sendo Deus, não se aferrou a isso, não se apegou a isso. Não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou. E o convite dele é esse. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento. Interessante que a palavra ali é froneu. Não é sentimento no sentido de emoção, mas sentimento no sentido de atitude. Então você pode traduzir muito tranquilamente a palavra sentimento, pode tirar a palavra sentimento, pode colocar atitude. Tende em vós a mesma atitude que Jesus Cristo teve. É a mesma palavra. É a palavra froneu. Não é algo emocional, mas é algo racional, é algo que parte da decisão, é algo que parte de um conhecimento de sofrimento. Quando Jesus se dispõe a vir a essa terra, ele não foi enganado. Não foi uma atitude de arrebatamento emocional que fez Jesus largar tudo e mergulhar no sofrimento terrível pelo qual ele passou. Não foi, amados. O Cordeiro foi morto antes da fundação dos tempos. A decisão dele foi lá atrás, se é que a gente pode chamar a eternidade de coisa lá atrás. Mas foi uma decisão que ele tomou antes do homem existir. E eu fico pensando na grandiosidade, na magnanimidade, na nobreza do caráter do nosso Deus. Que sabendo as afrontas que nós íamos fazer a ele, sabendo o trabalho que nós íamos dar a ele, ele resolveu entregar seu filho e Jesus resolveu se entregar. E ele fala, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Dedicação, consagração. Amado, nós estamos chegando num tempo que nós vamos precisar nos dedicar mais. Nos consagrar mais. Nós estamos chegando nesse tempo em que a consagração não pode ser 50% nem 70%, mas consagração 100% da nossa vida, trabalhando como se não trabalhássemos, tendo como se não tivéssemos, ganhando como se não ganhássemos, mas vivendo completamente para ele. Isso é o que eu chamo de ministério de tempo integral. É aí quando o secular e o sagrado perdem a fronteira e as coisas se tornam uma só e nós tornamos todas as coisas santas para o Senhor. Nossa profissão, tudo que temos, tudo consagrado ao Senhor. Paulo falando disso, ele diz que cuidava dos irmãos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Diz assim, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Interessante como o ministério pastoral tem alguns aspectos femininos, né? Você já reparou, não? São homens, claro. Mas são homens que têm dor de parto, que amamentam. Você já reparou, não? homem que tem dor de parto, homem que gesta, homem que pare, homem que dá leite, homem que amamenta. É porque Paulo está usando a figura materna que representa entrega, dedicação, consagração. E aqui ele fala da diferença do cuidado de uma ama e de uma mãe. O que é que a ama? O que é que a ama? A minha mãe, ela, quando eu nasci, 10 meses depois ela ficou grávida. 10 meses depois do meu nascimento, minha mãe ficou grávida. E aí ela não podia mais me amamentar. Então ela contratou uma índia pataxó. E eu mamei vários anos nessa índia. Então a índia era a ama lá de casa, que me dava de mamar. Agora, tem uma diferença entre amamentar para ganhar dinheiro e cuidar do próprio filho. E Paulo está dizendo, como ama, que cuida dos seus próprios filhos. Às vezes a gente cuida dos discípulos como uma ama. Mas tem discípulo que a gente cuida como se fosse filho. E o padrão não é quem cuida como ama. O padrão é quem cuida como mãe. Amém? Deixa eu derivar um pouco, deixa eu desviar um pouco aqui do tema. Você sabe qual é a diferença entre o pastor e o mercenário? O pastor dá vida pela ovelha. O mercenário não. Se você analisar o trabalho dos dois, o trabalho é igual. Porque o mercenário é um homem altamente qualificado para cuidar de ovelhas. Ele é altamente qualificado para cuidar de ovelhas. A diferença está no coração. Porque o mercenário, quando ele é bom, ele cuida melhor do que o pastor. É porque na nossa cultura evangélica, quando pensa em mercenário, a gente já pensa em coisa que não presta. Mas o mercenário eram pessoas qualificadas que os pastores contratavam quando os rebanhos cresciam. E pagavam e eles cuidavam bem. O grande problema é na hora que o lobo chegava. Então, é o lobo que manifesta o que, que a gente é. Entendeu ou não? É o lobo que revela quem a gente é. Não é o Espírito Santo, não. É o lobo. O lobo vai dizer o que eu sou, o que eu não sou. Enquanto não tem lobo, eu estou enganado. Eu não sei se sou pastor ou mercenário. Mas o lobo, ele manifesta. Ele tem essa graça. Será que eu posso dizer que o lobo tem graça? Mas ele tem essa graça de dizer o que é que eu sou. Transportando para aquilo que a gente estava falando, as dificuldades que o discípulo me oferece. Os lobinhos que aparecem na vida do discípulo é que vão manifestar se eu sou mãe ou se eu sou uma ama contratada. Estão me compreendendo, não? Será que eu estou me fazendo compreender? E Paulo cuidava das pessoas como a ama cria os seus próprios filhos. E amados, esse é o padrão. Dedicação, cuidado de tempo integral. Mãe não tem férias. As irmãs já repararam isso, não? As irmãs já repararam que mãe não tira férias? Ah, mas quando casar, não se engane. Não se engane. Porque casou, foi lá para Fortaleza e os pais continuam preocupados. Sabe o que, que piora? Quando os netos chegarem. Aí a coisa piora de vez. Não, quando esses meninos casar, quando as meninas casar, eu vou ter descanso. Tadinho. Dedicação. Essa é uma outra atitude que nós precisamos ter na nossa vida. Amém? Você tem percebido, ou você tem sentido, ou Deus tem falado isso com você, não? Sim ou não? Deus tem chamado você assim para uma entrega maior, uma dedicação maior. Você está percebendo isso na sua vida? Amado, eu estou sentindo isso na minha vida nesses tempos agora. Assim, aquele sentimento que eu preciso me entregar mais, que eu preciso me dar mais. Paulo tem uma expressão muito interessante, quando ele diz assim, depois que ele fala que eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, o que, que ele fala logo depois? Porque desde agora, lembra esse versículo? Porque desde agora, eu estou sendo oferecido como libação do sacrifício. Lembra não? Então olha só, Paulo tinha uma consciência muito clara de que o que ele tinha vindo fazer na terra, ele tinha feito. Eu terminei a carreira, terminei, e eu, amado, eu invejo Paulo nessa hora, porque eu gostaria de ter uma clareza tão grande da minha vida, que depois que eu terminasse minha última viagem, meu último aconselhamento, minha última oração, eu tivesse assim claro, Jamais, acabou. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, agora estou pronto a enrolar meu tabernáculo. Isto é, eu estou pronto a desarmar minha tenda, estou pronto a subir, mas eu estou em grande confusão, porque subindo para mim é lucro, ficando é bênção para vocês, então estou em grande confusão, não sei o que eu escolho. Se subo, eu ganho, se ficar, vocês ganham, então estou nessa confusão. Mas em 2 Timóteo ele diz assim, eu terminei a minha carreira, eu terminei. Eu combati o combate que tinha para mim, eu combati. E a fé que eu devia guardar e viver, eu guardei e vivi essa fé. E desde agora, quer dizer, Paulo está falando, mas de prorrogação. Paulo está falando assim, de uma sobrevida. Paulo está falando assim, que tudo que ele tinha que fazer, ele tinha feito, mas agora ele está fazendo um pouco mais, que a libação era um vinho ou um azeite que era colocado sobre o holocausto. O holocausto era o sacrifício do qual o sacerdote não podia comer. O holocausto era aquele sacrifício onde se dava tudo, tudo era para o Senhor. E Paulo diz assim, eu já dei tudo e agora eu estou dando um pouco mais. Eu sinto, amado, que Deus está nos chamando para isso. É a palavra que Deus dá para Moisés do esforçar, lembra? Esforça-te, lá no primeiro capítulo de Josué, aliás, não Moisés de Josué, esforça-te. A palavra esforçar significa, depois de você ter aplicado toda a força, aplica um pouco mais de força. A palavra esforçar significa isso. E é o chamado de Deus para nós. Isso fala de dedicação. Você deu tudo que tinha, agora está na hora de dar um pouco mais. Você se consagrou completamente, agora está na hora de consagrar um pouco mais. É uma vida sem economia. É uma vida de se gastar. É uma vida de se queimar. Nós fomos chamados, amados, para nos gastar. E Paulo fala isso. Paulo diz assim, de boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar. Às vezes até a gente se gasta, mas a gente não gosta que os outros nos gastem. Não, eu gosto de me entregar, mas não gosto que as pessoas me tomem. Eu gosto de me entregar, mas não gosto que abusem de mim. Você já ouviu essa frase, não? Não, eu sou generoso, mas não gosto que as pessoas abusem de mim. Pois é, Paulo diz assim, eu me alegrarei nisso, me gastarei e me deixarei gastar. Eu vou me deixar gastar. Ainda que amando, eu seja menos amado. É ruim, né? A gente amar sem ser amado. E Paulo fala assim, ainda que amando, eu seja menos amado. Como é o nome disso, amado? Dedicação, consagração. Consagração, amado, não é só um período de jejum. É uma vida de entrega. E depois de entregar tudo, entregar um pouco mais. Amados, eu sinto no meu espírito que esse é o chamado da igreja dos últimos dias. Uma igreja que vai se entregar, vai se deixar gastar, vai se consagrar totalmente e queimar tudo diante do Senhor. Uma igreja que vai se deixar queimar e se oferecer como libação ao Senhor. Você tem sentido isso no seu espírito? Não. Sim ou não? Tem sentido isso? Ah, amados, essa é a igreja que vai receber a Jesus. Essa é a igreja que vai colocar Jesus no trono. Havia um grupo de homens que andava com Davi. E diz assim que homens que haviam decidido colocar Davi no trono. Nós vamos pôr Davi no trono. E no nosso caso, nós vamos pôr Jesus no trono. Nós vamos pôr. Nós vamos pôr. E as nações vão ver. Amém? E os demônios vão ver. Que nós vamos pôr Jesus no trono. Nós vamos sair para as nações. E nós vamos pôr o Senhor Jesus Cristo no trono. E as nações verão. As nações verão. Porque nós estamos dispostos a isso. Nós estamos disponíveis. Estamos disponibilizados. Estamos dedicados. Essa é a nossa tarefa. E nenhuma outra tarefa chega ao valor dessa. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado para o nosso tempo. Amém, queridos? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram um pouco mais de explicação? Eu acho, agora, se os irmãos quiserem, eu acho que a gente pode cantar esse hino aqui. Não tenho muita certeza. Mas canta sabendo. Canta sabendo o que pode acontecer. Amém? É um cântico bonito, eu gosto muito dele. Gosto muito. Mas eu canto dizendo assim, amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor faça a sua vontade em nossa vida. Querem cantar esse cântico, não? Acha que é bom? Será que não dá azar esse cântico, não? Será que esse cântico não atrai problema? O que vocês acham? Hã? Pois é, vamos cantar então. Quem não sentir, tiver coragem, não cante, por favor. Tá? Eu acho que Deus dá essa liberdade a gente. Eu me identifico muito com a história de Gideão. Se eu pudesse descrever a minha vida, eu me descreveria como Gideão. Um homem tímido, escondido, medroso, num canto, tentando arregimentar um exército muito grande, Deus dá só 300. Eu me identifico muito com Gideão. E você sabe o que Deus fez? Tinha gente que estava muito preocupado com a família, Deus falou, então volta. Volta para casa. Você não está pecando, não. Volta para casa. Tinha outros lá que não sabia beber água, não estavam preparados, Deus falou assim, volta para casa também. Volta para casa. Então eu creio que nós temos a liberdade de cantar e não cantar. E se você não cantar, ninguém vai lhe condenar. Mas se você cantar, aguenta as pontas. Se você cantar. Então não estou querendo lhe convencer a cantar, não. Ao contrário. Ao contrário. Mas se você cantar, movido pelo Espírito Santo, saiba uma coisa. Que aquele que fez você cantar vai lhe dar força e graça para você se consagrar a ele. Já me perguntou se a gente queria cantar esse cântico ou não, e só queria fazer uma consideração em relação a isso, de algumas questões minhas, às vezes, com Deus, de justamente nesse ponto de se entregar e se colocar diante de Deus. Às vezes Deus me faz algumas propostas assim, que olha, Deus, eu não estou pronto, eu não estou preparado para isso. Algumas propostas de Deus para um caminho de sofrimento, um caminho de entrega, que eu vejo que é demais para mim. Não dá. Mas aí depois eu lembro das palavras de Pedro, quando fala, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu começo a ver, Deus, para que eu estou aqui? O Senhor me chamou foi para isso. Sabe, é como você tentar adiar uma coisa que é inevitável. Algo que vai acontecer. A gente está aqui para isso. Deus chamou a gente para sofrer. Então não adianta a gente ficar tentando postergar esse sofrimento, tentando adiar. Faz parte. Jesus veio para sofrer. Não adianta. É perder aquilo que Deus tem para a gente. É ficar vivendo numa vida fora daquilo que Deus tem para a gente.